Anima Nerd Podcast, o podcast oficial do A Fonte Geek. Olá, meus bons amigos e minhas boas amigas. Este que vos fala é o seu já velho conhecido amigo, Admin TB. Aqui do meu lado nós temos ele, o grande, o inenarrável. Aquele que vem todas as vezes do pico da neblina trazer as notícias, nerds, otakus, cosplays, política, sociologia, o grande Mago. Ele que... Mago Giba, faça aqui as suas considerações iniciais para o nosso querido e amado público. Olá, pessoal! Mais uma vez, ele de sempre, o eterno Mago Giba. E trazendo para vocês, mais uma vez, comentários, onde a gente vai falar de coisas interessantes que vocês realmente vão gostar e vão curtir. Muito bem, esse é o podcast Anima Nerd, podcast oficial da Fonte Geek. É o Nerd News, hoje é o Nerd News, Nós vamos falar de três assuntos. O primeiro é o trailer novo dos Power Rangers, do filme do Power Ranger. Vamos falar um pouquinho... do desenho da Liga da Justiça, da Liga da Justiça Action. E vamos também falar um pouquinho da dublagem nova de Pokémon, que eu quero. Esse é o assunto que eu quero comentar, porque eu achei bem legal o assunto. Então, Mago Givan, fale um pouquinho aí sobre o Zordon que você viu no trailer novo dos Power Rangers. Bem, o que eu acho do. A ideia do novo Power Ranger é interessante, pelo fato de que muita gente ficou falando, não, porque eles agora usam armadura, porque o original era o tecido de Lycra. Mas o que eu achei legal é de que é uma história diferente, onde eles se matam para aperfeiçoar os poderes, e principalmente pelo fato que o Zordon não é aquele cara artificial, como se vê nas animações, na cabeça, mas você vê o cara aparecendo lá dando as ideias duras, isso, aquilo, outro. E vai, pelo que entendi, vai ser uma história bem interessante, bem inovador, algo bem diferencial dos atuais séries de Power Ranger. Eu achei que... Minha camada, pra mim, lembrou um pouquinho os Vingadores. Aquele primeiro Vingadores 1. Pra você, lembrou também? Também. Lembra muito os Vingadores 1. Pelo fato de que... Pelo ambiente, o aspecto, lembra muito. É a batalha. Isso não tem onde correr. É porque são vários heróis juntos, eles conversam muito assim. Parece que vai ter tiradas de comédia. Eu sei que a produtora é Lionsgate. A Lionsgate, eu não me lembro que o filme fique. Qual o filme que ela produziu? Eu acho que a Lionsgate, bicho, ela produziu Batman, o Batman do Nolan, eu não lembro direito. Mas é uma produtora bem boa de cinema. Por isso que o filme tá com imagem bonita. O filme tá bem bonito, assim, de você ver. E também a trilha sonora eu achei legal pelo trailer. Vai dar pra você levar o seu sobrinho ou seu sobrinho no cinema sem passar muita vergonha. O próximo assunto é o novo desenho da Liga da Justiça, que é o Liga da Justiça Action, que está passando na Cartoon, que o Mago Givan, claro, que mesmo do alto do pico da neblina, ele vê tudo, ele acompanha tudo, sabe tudo, é um cara assim, sapiente. A pergunta que eu quero fazer é pergunta direta, Mago Givan. Só vai ser essa pergunta e mais nenhuma. Dá para ter alguma história naquele desenho, apesar dele só ter 10 minutos? Bem... Eu acredito que sim. Eu gostei porque passou uma imagem diferente de animação sobre Liga da Justiça. Diferente do atual, do antigo. Onde o antigo possui uma história muito séria, onde o objetivo da Liga é ser aceito na sociedade, mesmo tendo as diversidades que acontecem. E essa não, essa aí eu vejo uma Liga da Justiça mais aceitável, onde eles fazem tudo para se manter e manter o equilíbrio. Que até eu fiquei até surpreendido que o Batman, que na outra Liga da Justiça estava sério pra caramba, tipo um Darth Vader da vida, Ele, nesse daí, ele tá mais aceitável, mais legal, cabeça de gelo. Claro, não deixa o fato de ele tá sempre na escuridão, mas ele tá mais associado às pessoas e os pessoal da liga. Onde chegou, bate o fio e tá ali. Eu gostei, principalmente pelo fato que o Batman, nessa nova versão de Liga da Justiça, está presente e firme ali, ó. Não fica lá na caverna, não. Você sabia, TB? Tô por fora, não sabia, não. Você vê, você se surpreender. Legal, velho. É um Batman mais parceiro. É um Batman mano, né? É. Que coisa boa, velho. Um dia desse eu vou parar, ver se assiste algum episódio dessa Liga da Justiça aí. Ela já tá dublada? Como é que tá o negócio? Já tá dublada. É isso aí. Notícias daqui, graças ao grande mago. Próximo assunto, tá sendo curtinho, né? Mas acho que vai ser o Nerd News mais curto que a gente já fez. O próximo assunto é a dublagem nova de Pokémon. Eu tô falando aqui do Pokémon XYZ, que tá passando na Cartoon. Eu não tô falando aqui do Pokémon novo, que tem aquela arte que lembra Gurren Lagann e Kill la Kill, que lembra Trigger. Tô falando do Pokémon que tá passando na Cartoon, o Pokémon velhinho, que não é tão velho. Então, ele foi redublado, pra vocês que não sabem. É de 2016. Isso, não é desse ano, não é 2017, isso. E aí, esse Pokémon que tá passando, ele foi redublado aqui no Brasil. Ele tirou aquele dublador clássico do Ash, você lembra dele? Que tá há 40 anos fazendo Ash. E o Ash não cresce, né? E a gente ia falar disso. Vou falar agora. Só tem 5 minutos, vamos falar disso também. Tem problema, Marco? Não tem problema. Maravilha. Muito bem, então tirou o Ash, tirou todo mundo da equipe Rocket, botou dublagem nova. Todos os dubladores antigos botaram pessoas novas. Todos novos. O único que ficou. Foi o Miau. Não, o Miau mudou também. Mudou também? O único que ficou foi a menina gatinha que deu beijo no Ash temporada passada. Ela foi a única dubladora que ficou aqui no Brasil. O resto mudou a galerinha toda. Mas o Pikachu é o mesmo. É que o Pikachu é japonesa. Tem dois dubladores japoneses que aqui no Brasil eles não redublam, que é o Pikachu e o Obafete. É. Obafete, lembra? Obafete é o mito. É. Obafete é o mito. Ele fala, Obafete, você dá risada, velho. Então, vou fazer a pergunta aqui para o Mago. Pra você, Mago, pra você pra, e só pra você, na sua opinião e nas demais de ninguém. A nova dublagem, ela ficou boa ou não? TB, pra falar a verdade, você... Eu sou, como todo mundo sabe, eu sou muito fã de dublagem. Principalmente quando a dublagem é sensacional. Pra mim, a dublagem ficou ótima, porque ficou no mesmo padrão, mesmo estilo. E é aquela coisa, se você dublar uma coisa que encaixa na animação, pô, isso aí é sensacional. Como a dublagem original que eu assisti... A original brasileira, muitos anos, era sensacional. Essa também está sendo ótima, porque está sendo uma coisa mais aceitável. Pelo fato de que o Ash é um eterno Peter Pan que nunca cresce, a história sempre vai ser inovador e cativante. Uma coisa que você vê que Pokémon é um desenho tão antigo que até hoje está aí presente. Nas redes sociais, até hoje está aí nos eventos de anime e também pela própria estúdio japonesa da Tóquio, da TV Tóquio. Quer dizer, o pessoal lá mantém vivo a imagem Pokémon, coisa impressionante. Então, se pra mim a dublagem ficou boa, pra mim a de mim também, na minha opinião e na opinião de mais ninguém, a dublagem ficou muito boa, velho. Quem tá dublando agora o Ash é o dublador do Ben 10, sabe quem é, Mario Diva? Sim. Que é o dublador clássico do Ben 10, que ele dubla também o Mutano. Sei quem é. Ele ficou e bem... É o mesmo dublador do Rigged de Apenas um Show. Ah, aquele pássaro. Não. O pássaro é o Mordecai, é o Rigged, é o outro. É o esquilo. Pô, sabe tudo, Mago. Ah, lembrei. O pássaro é o alto, é o baixinho, sim. É o baixinho. Sim, ele mesmo. E quem tá dublando... Cara, é uma coisa bem interessante, porque a Jessie e o James, que é aquela dublagem que... É o dublador escorpião que faz o James. É o Miro escorpião. Que fazia antigamente, né? Clássico. É. E a dubladora da Jessie, ela fez várias dublagens de filmes e desenhos. Não lembro direito algum. Quem tá dublando agora... Cara, são dois dubladores, que eu não vou lembrar o personagem deles agora, mas são dubladores sensacionais, velho. Eu adorei a dublagem nova do... Eu vi, velho, ficou maravilhoso, velho. Tá muito engraçado. Quando eles falam assim, eles falam de um jeito, cara, que tá tão bom. Tá tão bom. Pô, velho. Os dubladores, no caso deles, trabalhou em que fez dublagem de que desenho? Cara, não vou lembrar. Mas eu já vi a voz deles em vários lugares, velho. Em vários desenhos. Não foi na Liga. É dublador de comédia. A dubladora, a mulher, ela faz coisas assim, mais assim, tipo filmes, novela mexicana. Eu já vi ela dublando novela mexicana. Não é a Paola e a Paulinha. Não é a Paola, não. Então, os dubladores, né, do Jesse e James, o James, ele fez o Bolinha da Luluzinha. E ele fez o Bolinha. Só tem esse personagem interessante. Também ele fez algum personagem de iCarly. Já a Flávia Saad. Ela fez a Barbie. Pô, ficou muito legal, velho. Ficou tipo... Eu gostei demais da dublagem do... Ficou show? Ficou, velho. Porque, tipo assim, eu acho que o lema da Equipe Rocket ficou meio mais ou menos, porque eles trocaram alguns termos, botaram tipo Eterno, em algum... a menina dublou também a Padmé. A Jessie, a Padmé de Star Wars, Star Wars 1, 2 e 3, os filmes. Então, bem, eu não sei, pra mim isso tá grego. Você tem que ver, você viu o episódio 1, 2 e 3 de Star Wars? Bom, pra uma cena dura. Lembro, mas não tô lembrando mais não, né, velho? Sei. Então, tipo, ficou bem legal, velho, a nova dublagem, eu gostei bastante. Cara, o dublador do Ben 10 também, ele ficou bem... eu acho que ele tá pegando o tom aos poucos, entendeu? Mas tá bom, velho, o pessoal ficou achando que... Porque devido, eu acredito que pela experiência dele fazer dublagem do Ben 10 e o Mutano do Jovens Titãs, ele já tem já a pegada, né, velho? Eu vi... É porque aquela coisa que o Magodiva comentou, eu vi um episódio... Que foi o episódio que tinha esses dubladores de nova dublagem, né? E aí... Pô, bicho, é aquela coisa, sabe? O negócio... A única dubladora que ficou da dublagem antiga é a menina que beijou o Ash. Se você viu o Pokémon... Isso é que é o caso, velho. É porque ó, é um negócio, é um drama. Porque no nosso tempo, quando a gente via Pokémon, quem era a menina, a par, era a Misty, né? Essa menina nova, ela não é treinadora Pokémon. Porque a Misty era dona de um estádio. Não era? Era tipo treinadora de um estádio. Era uma das donas. Ela era foda. Essa menina, ela faz tipo ídolos, sacou? Ela faz tipo shows Pokémon. E aí tem competição de shows Pokémon. É, porque na realidade, isso que você tá falando, o objetivo dela é ser tipo uma treinadora, mas não é bem uma treinadora. Mas ela quer ser tipo uma idol do Pokémon. É uma idol do Pokémon. Onde ela posta competição de idol, onde a pessoa tem o seu Pokémon pra ficar fazendo showzinhos. E isso aí é uma coisa até diferente, né? Eu vi alguns episódios dessa temporada da menina participando da competição das idols. Bom, é bom termo. E é tão chato, velho. Porque você vai ver Pokémon, você vai ver batalha de Pokémon. Você não vai ver Pokémons dançando. Mas o fato, TB, como eu falei a você, Ash é um eterno Peter Pan. Pokémon praticamente é uma terra do nunca. Onde tudo é possível. Tinha que ter uma idol. Você vê, Pokémon tem até um menino nerd, o menino fica inventando coisa ligada a Pokémon. Ele praticamente é um professor pardal. Agora sim, velho, tem um arco novo lá que tá entrando, tem uma menina, uma mulher lá, uma mulher negona, que ela, junto com dois pokémons psíquicos, ela adivinha o futuro, uma coisa muito louca, assim, tem toda uma historinha, né, velho, a história é massa, velho. Teve lá uma batalha lá de um pokémon que era ninja, tipo Naruto, e que ele, enfim, pokémon, sacou? Pokémon. Então essa mulher é tipo um golpe de Ghost, né? Velho, entendi. Exatamente, bem, ela é uma médium. Ela é uma médium, só que sem espírito. Ela é uma médium, usa telecinese. Velho. Ela é meio Jean Grey. Sim, chega. Chega, sabia? Você viu o episódio dela? Ah, sabia. O grande mago. Então, velho. Mas o problema... A gente pode falar que é problema, porque esse Pokémon é pra vender jogo. O Pokémon XYZ foi para o Pokémon Black and White. E agora o Pokémon novo que vai lançar agora, que tá no Japão, que tá com gráfico de Gurren Lagann e de Trigger, da Trigger, é um Pokémon inspirado no Pokémon Sun e Moon, que sai de jogo, sacou? Todo Pokémon novo que sai é por causa de um jogo novo. Todos os Pokémons novos que saem é por causa dos Pokémons novos dados no jogo. Dizendo, é Pokémon, Pokémon é tudo. É. É jogo, é camisa, é evento, é vida. É tudo, Pokémon é vida, tipo. Virou até joguinho de celular, de... Buscar o Pokémon onde você usa seu iPhone para procurar. Até o nosso colega Admin TB é o mestre Pokémon, ele já tem um bocado aqui. Não tenho nada de bocado, eu tenho, sei lá, dois ou três Pokémon, essa coisa é só horrível, é horrível. Então, mas eu gostei, tipo assim, Pokémon é um anime para criança, é um Kodomo, se não me engano, é o gênero dele. E o único problema de Pokémon é que eu acho que não cresce. Esse é o problema, é terrível, é terrível, é terrível. Podia fazer, sabe o seguinte? Podia trocar o Ash. Você tá entendendo? Pra cada geração nova, um personagem novo. Mostrar ele crescer, virar treinador. Mas eu acho, viu? Você entendeu? Pra uma nova geração, acompanhar um novo Ash, não o mesmo. Aí, de começo, eu tava pensando nisso, mas cheguei analisando a situação. Por que Ash nunca sai do mapa? Porque Ash nunca cresce. Aí entendi. Porque se Ash crescer, Pokémon acaba. Perde o sentido. Mas, Ash novo. Mas aí Ash, no caso aí, tinha que ser o quê? Tinha que... Ele tinha que casar com a menina Misty. Então, essa menina nova aí. Ele tem que casar com ela. E nasceu um novo mestre Pokémon Idol. Eu gosto dessa menina nova que entrou agora, que ela é toda moia, toda sensível, toda docinha e tal. Só que ela foi lá, encarou e beijou o cara, maluco. A Misty era toda piradona lá e nunca fez nada. Não, mas Misty nunca gostou de Ash. Ash não tinha aquele desejo de ser ela. Mas eu gostei, velho. Eu gostei agora daquela menina, apesar que ela é doida e fica dando piruetas agora, com Pokémon, você tá entendendo? Ela é meio pirada da batatinha, mas agora é personagem, ela é moe, docinha. A dubladora dela... A irmã dele, na realidade, é um peso de burro. A dubladora dela continuou. Tá na média. Vamos terminar por aqui. Nós nos alongamos mais de 7 minutos só falando de Pokémon, foi mago. A gente já ia acabar. Então, quer fazer considerações finais aqui para os nossos ouvintes? Bem, simplesmente, mais uma vez... Agradecer ao pessoal aí pelo apoio, pelas curtidas, por ouvirem os podcasts. E espero que venha mais, viu? Um abraço aí do Mago Giva! Eu também me despeço de vossas senhorias. Este que vos fala é o vosso querido amigo Lorde Sif, Admin TB. Tchau! Anima Nerd Podcast, o podcast oficial do A Fonte Geek.